O pátria amado idolatrado, um salve as emoções de assistir um gol. Ver a estrela brilhar do Gabriel Jesus, ver o golaço daquele Gabigol. Ainda mais forte emoção ver o Neymar, acreditar que o campo vai sacudir. Aqueles que de lá de fora vão chorar, mas é entrar em campo, começa a sorrir. E da cabeça ao ombro faz sinal da cruz, e agradecer mais um dia pra Jesus. Entrar em jogo é seleção, emocionar o outro lado da televisão. Entrar em jogo é seleção, emocionar o outro lado da televisão. Sacudir o sofá é porque o Brasil fez gol. Toca a bola, Neymar, pro Gabriel, pro Gabigol. Sacudir o sofá é porque o Brasil fez gol. Toca a bola, Neymar, pro Gabriel, pro Gabigol. Sacudir o sofá é porque o Brasil fez gol. Toca a bola, Neymar, pro Gabriel, pro Gabigol. Sacudir o sofá é porque o Brasil fez gol. Toca a bola, Neymar, pro Gabriel, pro Gabigol. Entrar em jogo é seleção, emocionar o outro lado da televisão. Entrar em jogo é seleção, emocionar o outro lado da televisão.